Posso autorizar o Cristiano Zero? Liverpool, Cristiano Zero, Chinem 63. Tibo nível 360, Tesolu 21. Pista 90, curva à direita, saída Arbo, transição Elefa. Controle 120, décima 8, e o telefone é 5442, o TAM 3251. Autorizado nível 360, decolando da 120, curva à direita, Arbor Elefa. Tanto é Zulu 21 no aerovia, 1208 com controle, 5442 no transponder, tá 3859. 5 chama pronto, 3859. O 5 chamará quando pronto, tá 3859. O 10 chama 1208, controle, morro. Chené 6312, copy. Consigo, Chené 6312. Salvador Recife, nível 350, previsto 58, pista 90, esquerda, Pucaracaju, controle 120, 158, transponda 5432, Oxana 6312. 3663. Tá 3663, bom dia, contato radar, sobe 340, saída dela. 340, Fernanda El, possibilidade valida. Foi autorizado da El. Da El, 3663. Salvador Oceanair 6225, tá com o POB de 75, 4 horas e meia, alterna com 5, pronto o táxi. Manda pessoas a bordo, Oceanair 6225? 75. Direita, ponte de espera, 18612, 1020, boa viagem. Okay, direita, 6225. Livre táxi em frente, seguindo o Oxené, via Índia, alfa, ponto de espera 18,6, 1020, boa viagem. Meia 312, pediu push? Tirou 10. Guardo, 6312. Para o táxi no 605, 3 horas e 20, Campinas, com... 1-3-0-130. Táxi no 605, via Pátio de Alfa, ponto de espera 18,6, 1021, boa viagem. 1021, Pátio de Alfa, 18,612, bom trabalho. Chama o táxi. Camarão, Oxana 63, 123, 110. É o coletivo da Matéria Presente Pro, faz de vítima maçã. Livre, descendo a 3.000 pés, ajuste no 021, voo 1882. Ok, descendo a 3.000, 1021, voo 1882. Estou 32, bom dia, senhor, identificação, mantenho o nível 090, permanece na minha escuta, vou ir na proa de Itap, aguardando a chegada da maré, reposta descida. 59 na posição de número 5. Mantenha a proa. 359, portão 5, está autorizado, chama o táxi. Chamará para táxi, 38-59. Próxima Juliette, 863, não. Alô, 631, está próximo, Juliette. 6311. Mantém antes da Juliette. Vai manter qual gate previsto que teria com 631? Portão 3. Ah, daria ter entrado antes do portão sair. Voa na proa de Duna, o voo 1888, reporte estabilizado, localizador. Descendo agora a 2 mil pés. Ok, voa no Duna, descendo a 2 mil pés, voo 1888. Poxa, na 6312, temos 3 horas de autonomia, alterando a sal, com 128 a bordo. Táxi Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18612, 1021, 6312, vai observar o nave da TAM puxando no portão 5. TAM Pátio, Índia Alfa, 1021, 1021, 1021, espera pronto, Gol 60 já. Autorizaria fazer uma curva pela direita? Autorizado. Ok, curvando pela direita então, 6225 para evitar formações. Contato no radar, sobe a nível 380 no perfil da saída Argo. Suba uma razão máxima de no 1.500 pés por minuto inicialmente. Máximo 1.500 pés por minuto, 3304, Argo é a saída. Essa informação tem um fogo assim, da Oxané decolou na sua frente, está cruzando 5 mil pés agora. Teve que curvar pela direita devido a formações no perfil de saída dele. 73304. Autorizado, ingresso na Juliette. Juliette segue para a posição 3, 63. 3663? Centro Recife no 251, no alterno no 3325 com voo. 25 no 3325, grata. Controle Salvador, bom dia, Gol 982, informação Kilo, está atingindo nível 150. 982, bom dia, sem identificação, desceu ao nível 0. 0, vigilância, chegada maré. 050, chegada maré, Gol 982. 01605. Brisado localizador. Vai reportar essa brisado localizador, Gol 982. Corre, hoje na 63, no 2, pode ficar na próxima decolagem. Xander 6312, Alim mantém pistão 0. Bom dia, Alim mantém 0, Xander 6312. Mando Arbor, Lita Cetero 3304 para o 3310. Papa Romeu, Charlie Charlie Serra, consiga. Charlie, Charlie Serra, só um minutinho para cópia, aguarde para o acionamento. Controle 120.8, acionando 5434 no transponder, ok? 5434. 4-3-4-2-0-8, e Índia, e no ponto de parada 1-0, chame a torre em 18-6. O ajuste é 1-0-2-1, né? 1-0-2-1 no ajuste, táxi, no ajuste, táxi em frente via Índia, chamará 18-6, um bom dia, 3-3-8-5-9. Bom dia, o Centro 18-4. Por gentileza. Está acionado 5434. Agora sim, contato radar, cruzando 2000 pés, voo nível 360, proa de Dael, 1605. 360, Dael, 1605. Charles Serra, está pronto para cópia? Ok, está autorizado Feira de Santana, decolagem da 17. E após a decolagem, curvará à esquerda para o corredor forte, mantendo 1000 pés restritos. Aguardando a liberação do controle para acender ao 045 e prosseguir em rota direta para a Feira de Santana. O controle opera em 120.8, a torre 18.6 e o transponder acione o 0117. Tá, 2 milhas e meia do Índia Serra, nas cotas. Viagão na 888, reporte também, quando baixar de trabalho. Vai reportar. Dois de Baian. Baian é grata. Charles Serra, tá autorizado a assinar. E chame a torre para o táxi. O ajuste é 1021. Web 6729, para Guarulhos, está pronto para cópia? Pronto. Ok, está autorizado então Guarulhos, nível 3620, via Pesolu no meio até Belo Horizonte. E após BH, DCT, Trive, após Trive, Poços de Caldas, a decolagem é da 10 com curva à direita, na subida da El, após da El Leda, e após Leda, direto Bridge. E para interceptar Pesolu no meio. O controle 120.8 5450 é o transponder. Copiado 360 para Guarulhos e a Pesolu no meio, decora 1-0, curva direita, Natael, Leda, Brite. 1-2-0-8 é o controle, 5450 o transponder, vai ser 6729. Passa a mão. Está travado no 888. Bom dia, 6312, contato radar, top 350, pega a PUC. 350, bom dia, eu chamo 6312. Vamos para a direita para evitar a formação, eu chamo 6312. Está livre de desvios, após na proa de Jamo, 6312. Pode já, mostrando 6312. Trip 5221 para o táxi, com 4-6 a bordo, 4 horas e alternamos Salvador. Gente, o Trip 5221, táxi pelo pátio 3 e principal, após ingresso na Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 18-6. O ajuste é 1021. Pátio 3. Depois a Índia, chamando torre no ponto de espera com 1021 no ajuste, o 5221. 2. Pastor 32, autorizada a chegada a mar e desça 2000 pés na proa de Duna, ajuste 1021. Na proa de Duna, autorizado 2000, Pastor 32. 1982, via mar e a 2000 pés, ajuste 1021, autorizado, a final do ILS X-ray. Reporte estabilizado, localizador. 021, autorizado, localizador, posicionamento 3509. Mente, e coordene com a equipe de solo, o 6729. da TR, Cordeiro Cristal, liberado 27. Apaixonado, pronto. Tchau, tchau, tchau. Eu 59, Ani, mantém, cabeceira no zero. Ani, mantém na 1 no zero, que é 3859. Meu Lima, livre táxi, chame a táxi papal. No 888, solo 2000, chama no 2000, no 19. 2019, vou livrar, 882. Solo Salvador, bom dia, gol no 882, livra. Gol no 888, tá autorizado, tá? Alfa e Juliette. O portão é o 612. Alfa Juliette 612, 1888. 605, chame Recife, 1251, 9093325, bom voo. 251, 9325, bom trabalho. TP 5221 do pronto, ponto de espera da 1-0. TP 5221 autorizado alinhar e manter. Cabeceira 1-0. Alinha e mantém. 5221. Charlie Serra, autorizado a decolar, pista no 7. Após a decolagem, mantenha a perna contra o vento da pista no 0 e aguarda instruções para cruzar o campo. Qual? Tá 3859, decolou aos 28120, decimal 8, controle. 208, controle, tá 3859. Salvador, bom dia, tá 3859 na saída Arbor. 3859, bom dia, contato radar, tá 360, saída Arbor. Gente, tá 3859. Ok, o Web 6729, tá livre o táxi à direita, ponto de espera da 1-0, chame a torre, 18-6. O ajuste é 1-0-2-1, né? 1021 no ajuste, chama a torre 26, ponte pelo, 67 já. O curso do localizador LSX-Way da 10, autorizado a interceptar o Glide, gol 982? Autorizado, e LSX-Way, completo o procedimento, chama a torre 1862 e bom pouso, 982. 1862, 982. Pastor 3-2. Livre desvio, pastor 3-2 após na proa de dona. Tem condições de cruzar no ponto médio da pista 1028? Curvando à esquerda, o Charles Serra confirma e a velocidade chegou muito fraca. 9, proa 250, evitar a formação. Após desvio, voa direto da Lefa, 3-2-5-9. Após desvio, Elefa, tá 3-2-4. 6-7-2-9, ponte pelo no zero pronto. Chad mantém o ponto de espera. Ô, Torre Salvador, muito bom dia, Gol 982, está estabilizado, ele é SX-Way da 10. 5221, não decolou os 30. Temos controle no 20, décima 8, bom voo. 208, obrigado, até a volta. Está batendo a ponte de espera, 6729. Gol 1982, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, então no 40 graus, 7 mais. 982. Ponte 6729, se autorizado, decola sem parada. Ativo, mantenha. Mantenha. Controle Salvador, o 5221 da Trip, cruza 2600 na árvore, bom dia. Do destino, chame o controle, 120, decima 8, meu voo. 208, pro Chaco de Arra. Direto Arbor, Trip 5229. Ciente, após desvio, direto Arbor, 5221. Controle Salvador, bom dia, o Chaco de Arra decolou do momento, está acionado 0117. Charlie, Charlie, Terra, suba 045, condições visuais, proa de Feira de Santana, reposta descida. Charlie, Terra, camarada de Feira. Preciso ser chamado em pouso em Feira. Aos 45. 1245, aberto, grátis. TAM 3859, voando Elefa. Gente. Patrícia Romeu Lima, tenta a possível esteira de turbulência do banho que passou sobre o 1-7. Quando pronto, tem nível de decolagem. Vento no 30 graus, 5 nós. A 6729, autorizado a alinhar, tem manter. Sistema 0. Alinhar, mantendo 0-6729. Mantenha-se em condições visuais, reposte de descida, o ajuste de altímetro 1021, Romeo Charlie X-Ray. Guardião 07, prossiga. Olá, Salvador, bom dia, aqui está batendo mais uma viagem. Guardião 07. Prossiga, solo. Bom dia, gente da Lima. Autorização para Mucuri, que é a 90 Mike Sports, 200, na cola da 17, o Mike Bravianchi. Ok, Mike Bravianchi. Só um instantinho para a cópia. Está no pátio 5? Eu estou no pátio 4 do andar do Graer. Copiado. Alô, Salvador, voo 982. Pegou no 982. Alívio táxi, Alfa e Juliette. O gate é o 5. Alfa, Juliette, gate, 982. Triplo Romeu Lima, decolou 34, chame o controle, 120, décima 8, com voo. É, obrigado. Ok, tá autorizado Salvador, Serra Novembro, Mike Uniforme. O nível é o 200. A decolagem da 17. A curva será à direita após a subida é a Coral. E após Coral, intercepte a radial 220 de Salvador e prossiga até 266 dúzia de milhas de Salvador. Após, modifica o nível para o 085 e prossegue com regras de voo visual. O controle 120.8, a torre 186 dúzia. E o transponder é o 5441, Mike Braviak. Gente autorizado para a Mike de Mike Braviak, coral, após direto do 200 até 2.6 após mudando de recorde para o 0.8 o controle 208 a 2.8.0 o 4.4 o Mike Braviak. Ok, o Mike Braviak está correto o cotejamento e para o acionamento chame a torre em 18.6 e passe o PB a mesma quando já estiver disponível. Mike Braviak, boa viagem. Muito obrigado. Necessita desvio à esquerda para evitar formações. Desvio, 5221. Ciente, grato, 5221. Pronto, Tocu, Guardião 07. Guardião 07, torre, 1186, bom pouso. 1186, obrigado. Torre, Guardião 07. 07, prossiga. Tá passando por tua cor. A instrução é operar a cor autorizada. Botão operar estabilizado para os dois. Itapão, Guardião. Antes do litoral, reporta Itapão, Guardião. Guardião 07, confirme 6250. Agora 185 até o 6250, sua identificação, decisão nível 050, vigilância, chegada amarela. 050, chegada amarela. Confere. Itapuã, Guardião 07. Guardião, anda presente, Graé. Vento 90 graus, 8 nós. Aproxima no solo controlado. Tende que dá presente autorizado, pouso no Graé. Forma solo controlado, Guardião 07. Valeu, Romeu Lima. Fiquem de à esquerda, três da formação, fiquem. Confio para o controle. Romeu Lima, fiquem de à esquerda, três da formação. Livre de Zio, Romeu Lima. Controle 5221, agora solicito o pequeno desvio à direita para evitar uma nova formação. Livre 5221, após o desvio, está autorizado na proa de Vitória da Conquista. Confirme para o 5221. Após desvio, proa de conquista. Após desvio, proa de conquista. 5221, obrigado. Lift 5414, possibilidade de descer. Lift 5414, autorizado, chegada à mar e desça a 3 mil pés, sem restrições, ajuste no 021. No 021, a 3 mil pés. Controle, está 3859, passe para Recife. Sim, 1260, secundário 1288, bom voo 3859. 260-288-329, bom prazer. Olha, o Tati, prossiga. Desvio de 5 graus à esquerda, 10 graus à esquerda para evitar uma formação. Gente, livre desvio, apoie na proa de Feira de Santana. Certo. Web 6729, proa de bridge.